Sessão 30 de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Sessão 30. Sèvre Partido, de José de Almada Negreiros. A Amazona Negra era bela como o sol e triste como o luar. E ninguém acreditava, mas era pastora de galgas. Figura negra, muito esguia, cipreste procurando vaga na margem do caminho. Nas manhãs de outono, frias como os degraus do tanque, era ela quem largava as galgas à lebre cinzenta. E a que afilasse, já sabia com quem dormia a cesta. E as galgas já nem dormiam bem noutra almofada. Sobre a relva, na sombra arrendilhada das flores amarelecidas dos plátanos, onde os repuxos do tanque cuspiam lágrimas de vidro, a Amazona Negra sonhava o seu príncipe encantado e a galga do dia dormia quieta, estendido focinho no ventre dela. Uma manhã, mais turva, as galgas todas voltaram tristes, de focinhos pendidos, e nenhuma para dormir a cesta. Uma flauta triste vinha de viagem pelo caminho. Chorava de seguida imensas canções de choros, e tinha acompanhamentos funéreos de guisalhadas surdas. Calou-se a flauta. Um supreste distante gemia baixinho as dores da tatuagem que lhe iam abrindo no peito. O pastor lembrava ali o nome do seu bem. Pendia-lhe da cinta uma lebre cinzenta e a funda torcida. As galgas, como setas, deixaram nu o caminho e as guisalhadas. Fim da sessão 30 de Orfeu número 1, gravado por Raquel Moraes.